Dois séculos antes de Cristo, as pressões culturais e políticas na China obrigaram parte da população a migrar para as terras mais ao sul. O movimento migratório sofreu várias represálias dos senhores feudais, então fez-se necessário organizar-se em milícias e desenvolver técnicas de luta de autodefesa. Inicialmente, o Muay Thai era bem semelhante ao Kung Fu chinês. Com o passar do tempo, a arte marcial foi se modificando até se tornar o que conhecemos hoje. O Muay Thai não é só um esporte, ele nasceu da liberdade de um povo. O esporte atualmente ganha adeptos em todo o mundo, mas obviamente o tailandês possui essa luta com um aspecto de devoção religiosa. Recentemente, o Muay Thai passou por uma explosão de popularidade e muitos devotos chegam a viajar para a Tailândia para lições intensivas. Essa arte também é envolta em história. Uma delas é a do lutador Mai Kong Tong. Segundo as lendas, ele foi capturado pelos birmaneses durante inúmeros conflitos entre duas nações. Quando capturado, foi-lhe oferecida a liberdade se ele conseguisse derrotar alguns lutadores birmaneses. O resultado foi que ele foi libertado após vencer seguidamente 12 birmaneses. Muay Thai nasceu com a própria Tailândia. Essa arte marcial não deve ser considerada apenas como um esporte, ela carrega em sua vida a história de uma nação que teve que lutar com as próprias mãos durante séculos para se libertar e proteger a terra que havia conquistado.